É isso aí, não se enganem, você não está em nenhum outro podcast, você está em mais um Gap Show, o segundo podcast piloto dessa nossa série de podcasts de teste para o novo site. Estamos aqui, eu, seu host, Lucas Dantas, juntamente do meu amiguinho Carlos. Né, Carlos? Fala, galera. Estamos aqui. Estamos aqui de novo, que isso, hein? Dois em uma semana, galera, que isso. Recorde do MD já. Já esperamos, velho. Já esperamos o MD já. Estamos aqui também com o Arthur. É, Arthur. E aí, galera? Tá aqui também, ele tá aqui, todo mundo tá aqui. E pra começar, a gente vai iniciar nesta semana o nosso primeiro quadro único, que não é totalmente inovador, do Gasp, que chama Quem Nunca? Que nada mais é como... Em outros podcasts, você sempre tem uma aberturinha, onde as pessoas falam de assuntos qualquer, do seu dia a dia, coisas que eles fazem, deixam de fazer, antes de entrar na pauta principal. Pra quem escuta podcast, por exemplo, 99 Vidas, eles têm, por exemplo, comidinhas, em que eles falam de coisas, sabe? De comidinhas, ou de joguinhos, ou de qualquer coisa, antes de começar a pauta principal. A gente também tem isso, o nosso é Quem Nunca, onde nós nos questionaremos quem nunca fez determinada coisa. É tipo aquela brincadeira onde você bebe, todo mundo fica bem louco e acaba falando merda. É quase verdade consequência. Exato. E pro nosso primeiro Quem Nunca, o Arthur vai nos dar, então, quem nunca o quê, Arthur? Ó, primeiro de tudo, eu prometo que não vai ter putaria no primeiro. Ufa, agora senhor. Mas putaria sempre chama atenção. Chama atenção, mas não é bom. Quem nunca pegou a pasta de dente, derrubou a tampinha na pia, enfiou o dedinho no buraco da pia pra tirar a tampinha da pasta de dente? Sai aquele... Eu digo isso, todo mundo já fez, mas ninguém nunca falou na vida. Nossa, cara, sai aquele lodo. Sai um lodo, tipo, do fundo do pântano, tá ligado? Cara, sai qual é o monstro do pântano dali, tá ligado? Não, cara, é sério. O barco de um ano atrás. Cara, eu não sei como é que tem aquilo ali, velho. E aí você descobre que tem um brinco. Né, de alguém. Tem um brinco. Não importa se é a sua pia, tem um brinco ali, tá ligado? Eu já achei uma pinça. Caralho. Não, é que derrubei a pinça na pia, achei que tinha morrido. Um dia eu fui pegar uma coisa no ralo e tinha ficado pendurada, sabe? Ela caiu e pendurou. Não, isso é porque eu não sei se vocês já fizeram pior. Que não é só você enfiar o dedo, é que tipo assim, alguma coisa entope e você acha, pô, deve ser fácil pra caralho desentupir, só vou abrir a parada. E sai uma tonelada de sujeira que se acumula ali, tá ligado? Mas é muita sujeira que se acumula naquele... Naquela... Cara, eu não sei de onde vem essa sujeira. Cara, aquilo ali é um umbigo da casa, tá ligado? O ralo da pia do banheiro é igual... Tem uma teoria bem simples. Sabe os gnomos que dão nó em fone de ouvido no seu ouvido? É os mesmos. Eles morrem ali. Só pode, cara. Cara, é muito bizarro essa parada. Porque assim... É uma sujeira, porque você imagina, assim, sujeira, eu até imagino, pô, realmente tem muita sujeira, tá ligado? É, que nem, pô, eu tava falando no último, melhores e piores, eu falei, por exemplo, de corda de guitarra, pô, a sua mão em contato com a corda se corrói ela. Então, assim, realmente, a gente produz sujeira. Agora, aquele lodo preto ali, eu acho que aquilo ali deve ser petróleo, mano. Tipo, se eu colocar ali, faz gasolina, o meu Corsa vai rodar, mano. Cara, mas peraí. Se contar a quantidade de pelo, né? Tipo, eu tenho barba. Eu quando também, eu fiz isso no meu, pô, parecia que eu não tinha cortado. Talvez eu tinha raspado a cabeça ali. É verdade, cara. Eu também sofro desse problema, porque eu também tenho barba. Inclusive, eu tenho um problema, cara. Eu vou fazer a barba, eu sempre acabo entupindo o ralo da pia, mano, que eu deixo cair. Aí é muita, tá ligado? Aí dá ruim. Não, eu também, tá ligado? Só que minha barba é fina, então fica tranquilo. O problema é quando faz aquela mistura, tá ligado? A minha barba tá grande. Nossa, que nojo. Minha barba tá... O quê? Dois dedos, eu acho, se eu puxar. Eu já tenho trauma. Eu já boto um papelzinho higiênico no ralo da pia. A gente fazer a barba, depois eu junto tudo e jogo no lixo. Porra, boa ideia, hein? Cara, genial, né? Salvando vidas aí. Porra, genial, cara. Porra, vou fazer isso agora. Agora palminhas. Agora. Não, você merece, cara, porque, putz, isso foi demais. Efeitos toscos. Sinto orgulhoso. Efeitos toscos. Então é isso. Quem nunca, primeiro quem nunca, vamos pra pauta principal, que é isso que importa. Como eu amo jazz. Como eu amo jazz. Inclusive, eu acho muito estranho as pessoas que falam jazz ao invés de jazz. Apesar de estar certo. Eu nunca ouvi ninguém falar jazz. Cara, é igual meu pai que fala, a gente fala geek e fala geek. É tosqueira mesmo. Nunca escutei nenhum dos dois, graças à minha sanidade mental. Mas já tem muito, inclusive, Estopa, eu conheço Arthur. É muito difícil. É, Arthur, é muito comum, inclusive, entre músicos. Músicos profissionais. Eu conheço bastante músico de jazz. E, cara, tem muitos deles que falam jazz. Ao invés. Porque tá certo também. Não é errado falar jazz. Mas assim, só não é comum. Eu acho que jazz é bem melhor, né? Mas tudo bem, tudo bem. Nós estamos aqui pra falar de jazz. Falarei no Melhores e Piores. Fique aí, ó, segurando a audiência. Que coisa. Primeiro vamos falar, ó, notícia urgente aí, plantão do Fantástico de domingo, hein? Avião com Angélica e Luciano Huck tem propane na bomba de combustível, cai e faz pouso forçado em fazenda. Olha só. Olha só. Quase que o Grutinho perde os vizinhos, hein, velho? Puta. Daqui o pariu, hein, Gutinho, Gutinho. Os vizinhos vão chegar em casa. Chegar vai ser um papo. Velho, cheio de vaca. Quem não tá entendendo, o Gutinho é vizinho da Angélica. E do Luciano Huck. Eles são casados. Luciano Huck. Eu acho. E das três babás que eles estavam levando, caralho, meu. Vai ter direção do inferno, né? Porra, é foda ser rico, né, mano? É foda ser rico. Mas, cara, aí o que aconteceu? Quase que a gente perdeu duas das maiores estrelas, né, nacionais. Caraca, dá o tudo isso aí, porra. Que isso? O avião, né? Só pode, porque o resto... Cara, mas todos. Cara, é muita piada sem graça já. Que eu já vi que tem umas piadas assim. Ah, o problema na real é que o Luciano Huck virou a cabeça de lado e desequilibrou o avião. Mano, que escroto, velho. Que escroto, cara. Ué, mas aí nego podia falar que a Angélica poderia virar realmente uma estrela, cadê? Caralho, quem disse que essa notícia não ia render, hein? Puta que pariu, velho. Cara, na real, assim, não tem muito o que falar. Realmente, deu uma pane no avião, assim. Parece que tiveram algum, assim, ninguém morreu, nem nada do gênero, mas algumas pessoas tiveram ferimento. Parece que a Angélica, tipo, tem risco da fratura da bacia, uma coisa assim, tá ligado? Mas ela não perdeu a perna, nem a pinta, né? Então, uma coisa pra dizer, sempre que eu penso em Angélica, eu só me lembro da abertura de Digimon. Cara, eu queria ter feito jornalismo só pra um dia entrevistar a Angélica e perguntar assim: cara, tu já mostrou a abertura pros teus filhos? Tu tem vergonha daquilo? Não, você tem noção que você estragou a moda. Você acabou com a experiência de um dos melhores animes da minha infância, com a coisa que é uma maldita abertura. Ah, mas vocês estão falando. Eu nem sou ela cantando, ela dançando na frente da abertura, cara. É, cara, ela cantou até lá demais, velho, mas ela dançando é muito bizarro. Cara, eu acho genial. Eu acho genial essa abertura. Inclusive vai ser a abertura de uma prorrogação. Prorrogação digital, prorrogação é campeão. Hein? Pode pausa, ouvintes aí, aguardem a prorrogação digital. Mas é isso. Ah, só vale lembrar também, porque vocês já perceberam que sempre que cai um avião ou qualquer coisa do gênero, as pessoas ficam malucas e começam a falar que elas nunca andariam de avião. Eu fico abismado com isso, porque assim, acontece 427 acidentes na rua da sua casa, mas um avião não, cara, cai. Elas falam isso até elas pegarem a distância e multiplicarem pelo preço da gasolina. Aí elas voltam a andar de avião. Exato. Eu acho ótimo que elas andem de avião, que diminui a minha maldita fila no embarque. Quanto menos gente andando de avião, melhor pra mim. Pra qualquer um, na real, né? Porque assim, cara, aviões são extremamente seguros, né? Essa que é a parada. Cai, tipo, um avião, raramente tem um problema com um avião. Se você for comparar o número de mortes, quantas mortes tem com um avião no ano? Não deve ter nem 1000. Se for parar pra pensar nisso, é nem carro, velho. O lugar, a coisa mais perigosa que você faz na sua vida é tomar banho. É, que é o maior nível de morte, né? Eu já capotei no banho umas duas vezes e me machuquei feio, sabe? É muito perigoso. Você cair e bater a cabeça na maçaneta, morreu. É realmente o maior índice de morte no mundo, se eu não me engano, é acidente em casa, né? Você pode morrer eletrocutado no banho, você pode cair e bater a cabeça, você pode cair de cara na poça do chuveiro, sei lá, velho. E não falta gente morrer no banho. Sim, não, tem vários jeitos. Ué, eu preocupo com avião, mano. Ah, mano, se você for morrer em avião, era pra morrer de qualquer jeito, velho. Não, mas não, pô, se você for morrer no avião, pelo menos estourava lá no final. Quando o avião tiver caído, vira pra almoço e fala assim, pô, vamos fazer um sexo. Cara, eu nunca vi uma premonição. Então, a primeira premonição 1. Cai no avião. Você sobreviveu um acidente de avião, não era pra você ter sobrevivido. Ele ensinou isso pra gente. É o Guerra Mundial Z, o Brad Pitt deu uma forçada ali, hein? Cara, Lost já falou pra muita gente, né, velho? Lost, então, vou nem falar. Vou nem falar de Lost, por isso que a gente vai pra próxima notícia. nossa próxima notícia, falaremos de mangá. Falando de mangá, o MD morreu, mas a gente não parou de falar de mangá. Falaremos um pouco do prêmio Kodansha. De mangá já não é uma notícia nova, assim, meu Deus, que coisa. Eu tô um pouquinho velha. É que eu entrei no Gekko Gear, eles também são atrasados, né? E o prêmio Kodansha saiu. Falaremos um pouco dos premiados e tal, do prêmio. Mas antes de falar exatamente quem ganhou e quem não ganhou, o Arthur, você sabe, é você que sabe melhor como é que funciona a votação para os indicados e premiados, certo, Arthur? Explica aí pra galera. Sim. O prêmio Kodansha, ele, como toda premiação japonesa, ele é muito afetado pela opinião pública. Muito. Toda premiação japonesa, a opinião pública dita 70% da premiação. Fora isso, na verdade, dizem que quem decide são apenas os jurados, mas na prática não é, porque sempre que um mangá pode ser antigo ser um anime de sucesso, o mangá vai ganhar prêmio. Por que o mangá não ganhou prêmio antes? Não tem como discutir muito isso. Mas no elenco tem de jurados, é grande, na verdade. Não vou ficar citando um monte de nome japonês aqui, porque eu não vou nem saber pronunciar. Mas quem se destaca é o Toru Fujisawa, que é o autor de GTO, que ele é o jurado de diversos concursos, e do Kodansha jurado há muitos anos. O Yumando, que é o autor de Psychometer Age, que é um mangá que lá é muito popular. A autora Miyuki, de Kitchen Princess, que também é bem popular lá, um shoujo que foi muito popular. E o maldito Fushijima, de Oh My Godness, que eu, honestamente, não sei o que o pessoal vê naquele mangá. Eu também não. É um sucesso desgraçado, que não acontece nada. É o número de doujinshi que sai desse mangá, cara. É verdade, lembrado. E tem outros autores que eu pessoalmente não conheço, de obras como Dragon Sakura, Tekken Shimini, Tensai Okinijijao, mas a questão é essa. Os autores escolhem premiados em categorias de shoujo, seinen, josei e outros, em geral. E cada vencedor ganha 1 milhão de ienes. Cara, 1 milhão de ienes, velho. Pô, vou ficar rico, vou ver o resto da vida. Você conseguir ver o resto da vida com 8 mil dólares? Bem, eu falo, minha vasta experiência como desenhista, hein? Porra, 8 mil dólares já é uma grana, nossa. Nossa, já é bastante. Imagina ganhar 8 mil dólares hoje, Lu. Nossa, você é louco. Morro feliz. Morro feliz. Troca o Corsa. Com 8 mil dólares, eu compro mais um Corsa. Eu fico com 3 Corsas. 3 Corsas. Imagina 8 mil dólares, velho. Eu compro equipamento pra poder produzir 200 litros de cerveja de Turinox, velho. Não, cara, é que assim, pro desenhista, imagina, 8 mil dólares... já é o bastante pra você montar o seu home studio. Perfeito, sabe? Comprar tela de luz, comprar equipamento, todo equipamento que você precisa pra um estúdiozinho de desenho pequeno, que seja na própria casa, quanto $1,000 dá pra você comprar. Então assim, vamos supor, o cara lançou um mangá lá, porra, isso assim, você pode falar, ah, não é muito assim. É que a gente, na real, é meio difícil, porque quem ganha muito dinheiro em mangá mesmo, são os caras, ou o Mashiro Oda, né, esses caras. Tem muito desses mangás aí, por exemplo, mangá que New, o que ganhou de prêmio de shoujo, Nigeru Wao Haji Nogata Yukini. Cara, por mais famoso, não ganha uma tonelada de dinheiro. É um autor novo, o mangá tem volumes, nem tem pra ler inglês, por isso não adianta nem procurar, porque eu procurei. Muitos desses caras nem tem assistente. Então essa grana pra um cara novo, pô, já é um baita incentivo. Não é incentivo nenhum pro Tsutomu Nihei, que já tem dinheiro. Esse acaba sendo um problema dessa premiação, que para um valor desse seria mais interessante dar para literalmente artistas novos, mas muitas vezes na Kodansha são artistas já consagrados que ganham. Eu preciso se focar um pouco mais nos artistas mais novos, justamente para auxiliar. Sim, não, o japonês se importa muito em ajudar artista. Vou falar rapidinho uma coisa que o Tomás tinha comentado, né, que é bem legal comentar. O Tomás comentou a pergunta, né? Que o prêmio é Kodansha, mas ele não é a editora Kodansha, tá, gente? Ele é um prêmio geral, só que é patrocinado pela Kodansha, só isso. Desde 77, então eles têm uma grande preferência por Kodansha. Praticamente tudo é da Kodansha. Mas até aí, a Kodansha também produz coisa pra cacete. Sim. Porque a segunda maior editora do Brasil, do Japão. Digamos, você viu um prêmio que não foi da Kodansha, que foi o... Não foi nem se esse ano teve. Eu lembro que do ano passado, o melhor shoujo não era da Kodansha. Sim. Esse ano tem uma coisa que não é do Kodansha? Deixa eu checar aqui até. Deixa eu ver. Tem o da Made Shonen, que tem na Shonen Magazine. Não, tem bastante, tem dois que não são. Mas assim, é que vale lembrar que todo mundo vai pensar na Kodansha. Mas, cara, tem muita editora, tipo, de nome, assim, que ela também é parte da Kodansha, tá? Então... Sim, sim, é do mesmo grupo. Cara, vamos lembrar que Kodan e Shueisha são parte do mesmo holding. Exato. Então é muita coisa. É muita coisa. Mesmo que fosse só um prêmio pra só os mangás da Kodansha, seria tanto mangá que esse prêmio seria relevante. Sim, claro. Assim, e o interessante da Kodansha é que mesmo... Ah, são obras que eu não conheço, mas são ótimas obras pra você ficar de olho. O último Kodansha que eu acompanhei teve Shigatsu, o Akimi no Uso, que foi um tremendo legal. Sucesso. Que por causa do Kodansha que ele ganhou, há 2 anos atrás eu peguei pra ler. Naquela época, o próprio Tokyo Ghoul eu peguei, porque tinha sido indicado. Sabe, se você ficar de olho no Kodansha, às vezes você consegue achar ótimas obras pra ler que você nunca imaginaria em ler elas. Em vez de esperar 2 anos, obras tão populares, você consegue ler antes. Então são boas premiações pra você conhecer obras novas. É bem legal. Não, só isso, rapidão, Lucas. Esse que tu comentou, cara, esse com o nome bizarro que ganhou de show, puxo. É um josei, na verdade, né, que acabou ganhando o shoujo, mas eu li a sinopse e eu achei interessante, tá ligado? Infelizmente, como o Arthur falou, é difícil segurar pra falar, Arthur, né? Mas como o Arthur falou que não tem em português, não tem nem em inglês, pelo que parece, cara, pô, vou ficar esperando pra ver se depois eu acho, tá? Tipo assim, marcado naquela listinha de, pô, vale a pena dar uma olhada. É, vale mangá anime list e plant read, é o que eu faço. Mas você viu que, ó, por exemplo, um dos indicados foi um mangá de futebol. Graças a Deus. Não, será que é bom? Teve um também, eu esqueci o nome agora, que foi da primeira season review, foi um que tinha sido indicado também. Tem o Yoamushi Pedro, que foi de season já, e Hinomaru Zumou, que é um mangá que, assim, esse é duvidoso pra caralho. Porque é um mangá que cai nos charts o tempo inteiro, vive caindo baixo, porque é um mangá de sumo com uma arte grotesca, horrível, e ele, tipo assim, ele cai e ganha página colorida, é bizarro, bizarro o que acontece com esse mangá. Assim, é meio estranho até. Mas olha, por exemplo, pô, ganhou Sidonia no Kishi, assim, tá tendo o anime novo e tal, tá fazendo certo sucesso, mas é uma contratação, por exemplo, de um mangá que acompanho, que ele tá excelente. É um mangá que vem muito bem, sabe? Principalmente pela sinopse e tal. Se você for comparar com a cópia, o plágio Shingeki no Kyojin... não tem nem comparação, cara. É bem melhor. Bem melhor mesmo. Não vou falar de Shingeki no Kyojin, né? Porque a gente já não, tem... Não, Lucas, não começa. Nem a gente falou, não começa, não cara. Começa. Não começa. Começa. Não, assim, eu só dei uma opinião de que, assim... E eu não tô falando nem que Shingeki no Kyojin é ruim, tá? Longe disso, o mangá tem uma boa história até. Mas é isso. Prêmio Kodansha... O que me incomoda na premiação dos shounens é ver o que eu falei. Esses mangás que não são nem um pouco novos... Por exemplo, o Yokimichi no Pedal tem 39 volumes. Agora foi premiado? Por que será que agora foi premiado? Por causa de opinião pública. Por causa da opinião do anime. É muito, tipo, por exemplo, acaba Hunter x Hunter, acaba Vagabond, de repente eles ganham prêmio, sabe? Por quê, né? Vai saber, ganha agora? Não, mas tipo assim, tem. Aí vamos entrar no meio de todos os. Oscar. Oscar da vida, Globo de Ouro, todos esses prêmios, assim, né? Sempre que uma obra que é renomada acaba, eles ganham um prêmio, tá ligado? Tipo, nem que seja o prêmio, você acabou a obra, tá ligado? Acabar, esse Togashi vai ter que ganhar, tá ligado? Tipo, você acabar, acabou eu obra, até então. Entendo ganhar uma obra, porque esse é um dia de homenagear a obra. Mas não é porque a obra acabou, é porque a obra ganhou anime. E ficou popular e ganhou, o mangá ganhou o prêmio. Natsume no Tanzai tá com 15 volumes, Pedro tá com 39 e agora eles ganham um prêmio de mangá. Ambos acabaram de receber anime, sabe? Se eu não me engano, o Mag chegou a ganhar prêmio também quando foi lançado o anime. É meio estranho. Esse tipo de coisa que me incomoda é a premiação de shonen da Kodansha dificilmente me agrada. Mas a de shoujos eu acho ótima. Porque é muito difícil você encontrar shoujo decente. Não, é mais pura verdade. Tem muita coisa que é traduzida, os caras não sabem selecionar a obra pra traduzir. Pra inglês mesmo, tem muito shoujo péssimo. Só que eu achei alguns bons recentemente, não vou listar mal agora. Mas na Kodansha eu já achei vários. Nos prêmios da Kodansha tem vários que eu me interessei também, que não achei na internet. Mas se você é fã de shoujo, pô, não sei que shoujo pegar. Checa as premiações dos últimos 5 anos da Kodansha que tu vai achar shoujo bom. Sim, sim, concordo. E é legal. Então, dê uma olhada nos indicados. Vai ter link aí no post dos nossos amiguinhos do Gekko. Então, dê uma olhada, veja os mangás que te interessam. Vai ter problemas, vai. Todo tipo de premiação tem. Mas não é só disso que a gente tem que falar aqui. Então, vamos falar depois um pouquinho de série TV. Passa a música. Eu adoro quando a música para exatamente quando eu quero. Eu adoro isso. Sabe, uma coisa que me deixa feliz num grau. Então vamos falar aqui de um vazamento de episódio piloto da Supergirl. Acabou de vazar na internet recentemente. Se você tá aí acompanha o mundo dos nerds, geeks, você deve ter visto isso. Talvez você já tenha até visto, né? Esse episódio piloto, eu não vi. Acho que ninguém aqui viu, certo? Ninguém viu? Mas não é disso que a gente vai falar. Vazou o episódio da Supergirl. Mas esse não é o primeiro caso de vazamento que a gente teve. Já vazou Constantine e tantas outras séries. Vazaram por aí. A questão é, o quão prejudicial e o quão proposital, às vezes, pode ser esse vazamento? A gente sabe que vazou. No caso da Supergirl, é prejudicial. Certo, o Arthur até tem uma opinião bem formada sobre isso, certo? Eu acho que o mais fácil para comparar seria Constantine. Tanto Supergirl quanto Constantine são duas apostas. São duas apostas de canais abertos, CBS, o do Constantine não vou lembrar agora. E eles queriam ver o feedback do público. Constantine liberou o episódio, tinha marca d'água no episódio para não piratear, não fazer review, inclusive, com o episódio sem os efeitos visuais completos. E foi importante para a série, porque o feedback desse episódio que eles liberaram mudou o episódio. Eles mudaram o final do episódio e toda a estrutura da série. Então foi algo planejado e foi algo que mudou o desempenho da série, mesmo não tendo salvado ela. Uma pena, na minha opinião. Já Supergirl, não. O episódio vazou em Full HD e vazou sem nenhuma marca d'água. E o episódio vai aparecer daqui a 6 meses. E Supergirl é uma obra que vai sofrer muito preconceito, porque não é aquela o padrão... Pô, acabou esse demolidor, sabe? O pessoal tá com uma expectativa pra séries de quadrinhos muito forte. Não era hora pra ser um episódio de Supergirl, vai ser comparado de maneira errônea. E um público-alvo que é público-alvo infantil, público-alvo mais feminino, garotas crescendo, garotos mais jovens. E o pessoal vai pegar, o pessoal ia criar expectativas com imagens, com trailers, com teasers, até a série sair pra criar expectativa. Com esse episódio vazando, eles não vão conseguir criar expectativa nenhuma. Todo mundo vai saber como que vai ser a série. Você vai acabar com qualquer expectativa que o público-alvo poderia ter. Só vai ver, se não se impressionar, não vai ficar vendo notícia, não vai espalhar pros outros. Ah, seu Supergirl, não gostei muito do episódio, foda-se. Isso acontece muito. Aí vem essa questão. Muitas vezes, pode ser prejudicial. Talvez isso aconteça com o Supergirl, por exemplo. Ao vazamento, isso desincentiva algumas pessoas, ou mesmo gera alterações de roteiro que podem não ser benéficas a longo prazo, certo? Mas também, não vamos, ninguém é santo aqui, tem muita coisa que é vazada, e é vazada naquelas, né? Vamos lá, o próprio Stupa já falou do... Stupa, Arthur, falou do... Constantine, Flash fez isso, e fez isso com esse espaço de tempo que aconteceu com o Supergirl, de 6 meses. E no final da série do episódio de Flash, nego pedia pra não ter nem review de site especializado, tá ligado? Por exemplo, eu vi Flash 6 meses antes, quando a CW liberou, e eu acabei que eu não fiz a review, eu ia fazer. Aí quando saiu o primeiro episódio oficial mesmo, eu fiz uma primeiras impressões sobre Flash, se quiser. Galera quiser pesquisar ainda no MD, não sei nem se tá ativo. Não sei. Eu fiz também sobre outras séries, como Crash Bones, que também fez isso, tá ligado? E é aquilo, né, cara? Tipo, séries boas, elas acabam se dando, podendo até se dar bem com isso, entendeu? Mas séries que são de 24 episódios, que são séries longas, que são séries pra TV aberta, como são essas, como é Arrow, como é Flash, como vai ser o Legends of Tomorrow, mais de super-herói. Putz, tipo assim, primeiro que eles demoram muito o enredo a completar, né? Então tu vê um episódio só, tipo, tu pode ter uma opinião tão forçada sobre a série que muita gente pode acabar malhando a série. Isso caga. Isso caga demais, cara. Muitas vezes você vê a parada, você vê o primeiro episódio, você fala, né? Aí você não vê mais. E a gente vê isso, mas assim, tem sempre esses lados, assim, contrapostos, né? O trailer, por exemplo, cara, são raras essas exceções de trailers que vazam que não são de propósito, né? Vira e mexe. Mas aí que tá, o trailer é um pouco diferente de um episódio, porque o episódio é construído pra ser a série, né? O trailer, ele literalmente ele é construído pra fazer uma emoção, né? Tipo, não, pra causar. Tem uns que deixam no hype. Tem uns que deixam no hype, assim. Se não tivesse vazado, não seria o hype que foi. Mas porque vaza, vira... Nossa, que coisa incrível, né? Não é sério, mas o Tropa de Elite. O Tropa de Elite não teria feito um décimo sucesso se não tivesse vazado. Exato, verdade. Isso também é aquela questão. A gente não viu o episódio. Não sei se verei. Eu tô baixando aqui. Talvez eu tenha opinião pra próxima semana. Aí a questão é... Pode ser que esse primeiro episódio seja foda. E aí vai deixar a galera empolgadaça. Pode ser que não. Meu problema, se fosse vazado pra cena daqui a 3 meses, até sim. Falei, acabou de vazar, confia, acabou Flash, acabou Arrow, acabou de ter Demolidor. Sabe, as pessoas estão com... Acabaram de ver vários clímax de séries. Eles não querem de séries de super-heróis. Não é hora pra um primeiro episódio de Supergirl. A comparação vai ser brutal. Sim, e é uma comparação errônea, não é nem pra comparar essas séries. São altos diferentes. Isso eu acho que vai prejudicar muito, porque a pessoa não tem noção disso. A pessoa acabou de ver Arrow, adorou o final de Arrow. Ele vai ver um episódio morno do Supergirl. Ah, não, Arrow é muito melhor, eu vou nem perder tempo com isso. Então, exatamente como o Arthur tá falando, tipo, por exemplo, a série da CW agora. Vai começar uma série nova. Flash terminou muito bem. E Arrow terminou. Tá ligado? Tipo, naquelas. E aí, tipo. Pode ser algo bom também, aí eu tô dando o inverso, que a galera quer continuar assistindo uma coisa sobre super-herói. O problema, as coisas que vêm saindo de super-herói, como ele falou, vêm saindo bem, tá ligado? Tipo, as séries vêm sendo boas, mas razoavelmente. Tirando um pouco Agents of S.H.I.E.L.D. e essa temporada de Arrow, finalzinho agora, foi... Mas, foi... Tá ali, tá ligado? A pessoa quer assistir super-herói, então, porra, com certeza esse episódio vazado vai ser um dos... mais piratirados da semana, do mês, quiçá, né? E vamos ver, né? Vamos esperar pra ver o resultado disso, qual vai ser a situação que a internet vai dar. Eu realmente espero que não prejudique, porque eu acho que as meninas precisam de crescer também gostando disso. Mulheres têm muito preconceito com quadrinhos, com super-heróis, porque elas não têm, é muito masculino. Não, e eu acho que elas precisam de bons exemplos. Também, bons exemplos que eu tô falando. Pô, Supergirl é Superman menina. Né? Um ótimo exemplo, uma garota não é uma garota, tipo assim, não fodona. Não, uma garota tem seus probleminhas, mas ela não é uma maldita crepúsculo, escritos de cinza, uma imbecil retardada. Cara, sabe? É uma coisa que falta sociedade hoje em dia. O efeito princesa da Disney. As princesas da Disney eram necessárias e crucificaram elas. Porra, agora hoje em dia as meninas tudo no funk. Desculpa te cortar. Falta o efeito do princesa até o inverso, até o que tá acontecendo com o Frozen, tá ligado? De eles mudarem. De parar de as garotinhas quererem o príncipe encantado como é em Crepúsculo, que acabou de falar, em 50 tons de cinza. Eu acho que o necessário são bons exemplos. Independente da proposta, eu acho que assim, precisa também do exemplo de que, gente, não é um crime. Uma mulher querer ser dona de casa. Ou querer simplesmente ser uma mãe. Não é um crime ela buscar o ideal. Assim como também, ela não precisa só buscar isso, sabe? É também precisa de um bom exemplo. Pô, precisa ser uma mulher que trabalha, uma mulher que discute, sabe? Todos esses exemplos são benéficos, sabe? Independente da proposta. Eu acho que eles são necessários. Mas eu acho que cada vez mais... se critica tantos exemplos diferentes, tipo, se critica tanto as princesas da Disney, se critica tanto o modelo novo, e se bate tanto em cima dessa tecla, que aí as meninas de hoje em dia não tem norte nenhum, não tem exemplo nenhum, não tem porra nenhuma, e aí vai tudo pro funk e engravidar aos 14 anos, tá ligado? O que não pode é ter aquele exemplo da mulher dependendo de um homem pra ser feliz. Não, esse é o único nunca. Exemplo que tem que acabar. Não, isso nunca, sabe? Não dá, e é o que passa. Você pega Crepúsculo, 50 tons de cinza, é isso, sabe? É ridículo. E é tão absurdamente popular, eu fico triste. Sim, eu acho que uma Supergirl... Qual o nome do filme, porra? Onde é que vazou no The Fappening? Hunger Games. Ah, sei. A menininha lá, sei. Jennifer Lawrence, isso. Ela tá sendo um ótimo exemplo, sabe? Pô, precisa de mais pessoas assim. E essa primeira série voltada pro público feminino, se ela for prejudicada, vai atrapalhar a vinda de outras por muito tempo. Cara. Eu concordo, até porque, tipo assim, a gente vê séries com mulheres fortes, mas tipo assim, normalmente são mulheres mais velhas, já consolidadas, tipo, vamos lá, Scandal, How to Get Away with Murder, tudo mais. Esse tipo de séries assim tem mulheres fortes, tá ligado? Agora tu vai fazer séries mais teen, você não tem isso. Isso é um problema. Falta um Buck, que nem a gente lembra de Buck. Não. Buffy. Caça Vampiros. Buffy, Caça Vampiros. Não tem nada disso hoje, sabe? Cara, eu acho que todo mundo precisa de bons exemplos. É isso que a gente tá definindo aqui. É, que seja de uma mulher batalhadora, sempre são bons. Eu acho que a gente tem... Falta bons exemplos femininos. Falta. Isso falta muito. Exemplos femininos. Olha só, estamos defendendo o feminismo. Que ponto chegamos? Estamos defendendo bons exemplos. Feminino não é história. Não vou... Cara, eu não sei. A que ponto chegamos que está definindo a igualidade, não feminismo. Não, mas é o que o feminismo defende, a gente não defende o feminazi. O feminazi é uma coisa, o feminismo é outra. Eu acho que, assim, a lógica do feminismo, de a mulher tem que ser defendida de forma igual, que ela tem que ser respeitada, que ela tem que ter o direito de escolha. Inclusive o feminismo defende que a mulher seja livre para, por exemplo, se ela quiser ser uma dona de casa, que ela seja. Então, assim, eu acho que a gente apoia esse pensamento de liberdade, igualdade, fraternidade, Revolução Francesa. Que isso, Revolução Francesa, que isso, hein, garoto? Falou bonito. Porra, vou até pra próxima pra não perder o pique. Nossa, eu acabei bonito, mas bonito demais, né? Porra, velho. Cara, Arthur, na moral, essa foto tua no Skype, velho, na moral, da Pokémon. Dá o quê? Um Pokémon, cara. Dá um Pokémon. Ou então dá um personagem de Bob Esponja, cara, fala a verdade. Nossa, dá muito. Bob Esponja dá. Nossa, muito, muito. Vou começar minhas ilustrações hoje. Nossa, mas demais. Bem, a gente tá aqui pra falar, aproveitando que a gente falou de vazamento, vazou mais um episódio de Game of Thrones. Cara, vaza muito episódio de Game of Thrones. Cara, não consegue. Não, vazou uma vez. Ah, tá. Então foi isso. Tá, desculpa. Foi só um pequeno engano. O cara foi lá, vou passar esse arquivo pra essa pasta. Ih, passei 4. Mas deram pra em jornalistas. Ah, tá. Bem, vou explicar aqui. Tá aí, episódio. Só que a parada desse episódio é uma cena... muito da controvérsia entre Sansa e Ramsay, se eu não tô pronunciando errado, não sou um fã de Game of Thrones. Perfeito. Certo. E a cena é julgada como uma apologia ao estupro, uma cena forte, revoltante, a internet está em rage, tá maluca. E aí, a pergunta que eu faço pra você, Arthur, Carlos, que acompanham Game of Thrones. Primeiro de tudo... qual é que é, né? Não é apologia. A cena é forte. Vou falar dela, mas não é apologia, porque ela não dá nada, faça isso, ou é certo isso, ou é o contrário. Ela é feita pelo quem atualmente é o maior vilão da série. E ela é feita, a cena inteira é mostrada como algo erradíssimo. Não dá, uma série desse de Game of Thrones tem que ter carga dramática, tem que ter tragédia. É uma tragédia, então não é uma apologia, não é algo que é visto como algo comum, como algo que deve ser feito, não existe nada que incentiva. Mas é uma cena pesada. Mas não é pra motivo pra reclamar da série, ao contrário, eu elogio a série por ter uma cena dessa. Na minha opinião, o Casamento Vermelho é muito, ainda é tão forte quanto essa cena. Quem viu Game of Thrones sabe o que eu tô falando. Aí também existe o questionamento de que o George R. R. Martin até chegou a comentar: olha, galera, isso não tem nada a ver com o meu livro. Eu não escrevi isso, não tem nada a ver também com o livro dele. Então, assim, tem muita gente criticando, caíram em cima do George R. R. Martin, e ele falou: gente, a série, ele falou do efeito borboleta, né? Conforme séries e adaptações são feitas alterações, né? Essas pequenas alterações são chamadas borboletas, e com o tempo essas borboletas começam a bater asas, e ele disse que esse é o primeiro bater de asas das borboletas de Game of Thrones. Então, sobre isso, rapidão, na temporada passada também já aconteceu algo parecido, né? Que foi o caso da Cersei com o irmão, né? E aí houve uma comparação com o livro, onde... E é muito interessante você ver isso. No livro, pra quem nunca leu os livros, eu só li o primeiro, cada capítulo é visto da visão de um personagem, entendeu? Então o que acontece? Esse capítulo em si, no livro, ele é visto do ponto de vista do Jaime. Então não parece que é um estupro. É consensual. Livro. É consensual. Ela, inclusive, ela pede. Sim. Ela... Pode falar. Não é uma cena. Não é na série foi. Na série E foi. Mas, gente, a cena pesada, a série, a cena, vou falar mais ou menos, é uma personagem que já tem sofrido muito na série, e ela é forçada a se casar com um malvado, um vilão. Quem vê a série sabe o que eu tô falando. E ele literalmente estupra ela, assim, deixa bem. É uma cena de estupro bem clara. Então, assim, ele não tira nem o vestido dela, ele rasga o vestido dela, coloca ela de quatro na cama e vai. E pra piorar, ela faz a pessoa que ela mais odeia assistir aquilo. Nossa. E ele assistindo chora. O cara mesmo que tá assistindo, que a garota sendo estuprada odeia, ele chora vendo a cena. Nossa. Então, é uma cena com uma. Até que quando acaba, entre os créditos, não entra aquele clássico do som do cena do próximo episódio, da música, entra uma música lenta e triste. É, mas eu acho que é válido isso que você tá dizendo, Ed, que de ser real, não é uma apologia, né? É sim um estupro e tal. É, porque tem muita gente na internet, os fãs e tal, que tá fazendo com que essa cena seja menos do que ela é. É, o Tomás até comentou, eu vi, não achei tudo que era pra isso. Gente, estupro. Muito. É estupro. É uma das atitudes mais hediondas que um ser humano pode fazer. Sabe, é estupro, pedofilia, são coisas assim, é um crime hediondo. Inclusive tá na lei isso, né? É, só porque casou não quer dizer que não tem estupro, tá? Exato, existe estupro em casamento. Inclusive é legal porque isso é uma representação da realidade. Na época medieval existiam esses casamentos, esse tipo de coisa acontecia. Isso é real, isso acontece. A questão é, você não pode... É que o Arthur disse, não é uma apologia, ele não tá dizendo que aquilo é pra ser feito, mas é tender se levar em consideração o peso que tem essa ação. É um estupro. É algo extremamente errado, horrendo, que tá acontecendo ali e que não deve de nenhuma maneira ser valorizado. Essa que é a parte importante. Talvez seja interessante que Game of Thrones esteja trazendo essa discussão, como traz muitas outras, né? E é válido a partir do momento que os fãs parem e pensem no que eles estão vendo. Porque não é, é uma série, gente, que isso, gente... Não é assim também, não viu? Não é assim, cara. Tipo assim, vamos lá. Toda ficção, ela traz o pé de realidade a qual ela quer discutir. Sempre foi isso. Ficção científica, principalmente, tá aí pra falar isso. O que eu vi muita gente falar, e aí foi muita mulher falar, foi que, por exemplo, Game of Thrones, principalmente a série, muito mais do que os livros, eles estão apresentando a maioria dos personagens femininos, eles estão usando elas, tipo assim... Literalmente, eles estão sendo usados, entendeu? Mais do que mostrar força, esse tipo de coisa. Eu não concordo completamente, porque eu acho que existem mulheres muito fodas no universo de Game of Thrones, como... As mais fortes são mulheres, na verdade. A Daenerys, são mulheres. O meu personagem principal, que eu mais gosto, é a Arya, tá ligado? Tipo, junto com o Tyrion. E eu acho, tipo... Eu acho ela foda, e eu sei mais ou menos o que acontece com ela no livro, por isso que eu acho ela tão foda. E aí eu tô esperando que ela volte... Whatever. Aí, o que eu falo? Os partes dos Martin, do Martel, que é do Alto Jardim, né? Que o Arthur vai entender. Cara, as duas minas de lá, a velha e a ex-esposa do Joffrey, cara, elas são fodas, tá ligado? Elas fazem, tipo... Elas fazem arrebentam, isso não tem... Não só eles, a própria Brienne. A Brienne, a Daenerys, entendeu? Sabe? A própria Caitlyn, que já... Sim, já foi-se, né? As mulheres de Game of Thrones são muito mais fortes que os homens. Os homens são muito inseguros. Os homens são muito egoístas. As mulheres de Game of Thrones são muito mais fortes. Então, aí o que acontece? A perspectiva deles é que, por exemplo, as mulheres são fortes, mas as piores merdas vão acontecendo com as mulheres, tá? Desse nível de estupro, esse tipo de coisa. Então, eu ia colocar aqui em pauta isso. Mas nessa questão, não é parte de uma discussão de que Game of Thrones representa uma espécie de tempo medieval, cara? Exatamente. Era isso que acontecia. Medieval é isso. Medieval é... Não, cara, se a gente for colocar isso em volta, igual você tá colocando, que é um tempo medieval, que é um universo diferente e tudo mais, cara, tem mulheres muito mais fortes do que deveriam ter naquele tempo. Porque vamos pensar em mulheres fortes daquelas épocas. Vamos botar só nem medieval. Vamos botar um pouquinho mais pra frente. Eu vou lembrar de Joan of Arc. Joan of Arc era foda, hein? E tu lembra mais de quem? Sim. Não, porque é diferente. Naquela época a gente não tem muito registro histórico. Primeiro de tudo, muito menos histórico de mulheres, né? Ninguém ia escrever de mulher naquela época. Tem isso aí. As que a gente tem são poucas, né? É, você vai ter Margaret Thatcher, sei lá, tá ligado? Pega na Inglaterra, teve muitas duquesas. Muito poderosas mulheres. É que a gente não tem muita literatura, mas principalmente na parte de batalhas, da Idade Média, a gente não tem quase nada. É, mas você vai ter vários povos, por exemplo, com os vikings, eles valorizavam a mulher pra cacete. Mulher lutava na guerra frontline, sabe? Então, assim, essa que é a questão. Medieval, realmente, as mulheres eram submissas, elas eram tratadas como lixo, e é que nem a gente falou, não, nem registro histórico a gente vai ter. Então, assim, parte Game of Thrones tá... parte, ele se baseia no medieval. E era assim que era o medieval, sabe? Faz parte do universo. O que é irreal, o que é escroto, é você ter séries novas hoje em dia, e tem muitas, que vão tratar a mulher... É óbvio que não vai ter, estupro, sei lá o quê, mas tratam a mulher do mesmo jeito, né? Que a mulher é submissa e tudo que ela faz é falar com a mulher sobre outros homens, tudo que ela faz é sobre outros homens, e ela é submissa aos homens, tá ligado? Você tem uma tonelada de séries, principalmente essas adolescentes, em que a mulher é quase tão submissa quanto, com exceção da violência. Cara, você quer uma representatividade de uma época muito mais próxima do que a gente vive hoje, vai ver Mad Men. Mad Men dá uma representatividade de como o ser humano. O ser humano é sociedade. Via a mulher como um objeto e como algo fútil, que o homem tinha que trabalhar e o caramba. Que você para pra pensar e você pensa, cara, como assim, tá ligado? E isso não tem 40 anos, 50. É. Não tem nem que ir pro passado. Se eu for pegar exemplos de Game of Thrones, pega o primeiro livro, começo da série, que é a Daenerys se casando com o Khal Drogo, que é uma garota de 14 anos... sendo dada pra um gigante de 2,30 metros, que vai ser o Aquaman, o próximo Aquaman. Ela é consensual, ela aceita aquilo, sabe? Mas ele não é delicado com ela, sabe? Ela é uma menina. Sim. Magra. Você pega o Oriente Médio, cara, agora tem coisas que são obrigadas a casar com 8 anos e tem noite núpcias. Não é. Hoje em dia tem isso. Hoje em dia ainda tem esse tipo de coisa. Então, assim, eu acho que, pra gente encerrar essa discussão, Game of Thrones tá apresentando um questionamento, uma discussão que é séria, é sim um assunto forte, é sim um assunto importante, não é menos do que estão falando, mais até do que estão falando, é um assunto importante, estupro é uma coisa séria, e tá representando um aspecto real do nosso passado e de coisas que ainda acontecem na nossa história atual que devem ser pensados e levados a sério. Então, se você é fã de Game of Thrones, se você assiste a série ou pretende assistir a série, não olhe só ficção, sei lá o que, pense nessas discussões, são coisas sérias, são coisas importantes, são assuntos a serem discutidos que todo mundo deve levar a sério para que a nossa sociedade possa ir pra frente, possa melhorar. Caramba, esse podcast tá muito cultural, tá muito bonito, tá coisa linda. Coisa linda de Deus. Então, a gente já vai direto pro nosso melhores e piores, que acabou. Acabou a pauta principal. Tá sendo rápido. É assim que eu gosto, é assim que eu quero. Então vamos pro melhores e piores, que é a nossa vinheta maravilhosa. Não. Melhores e piores. Melhores e piores. Olha essa vinheta, hein? Eu perco 1/4 do meu pâncreas toda vez que eu escuto essa vinheta. Ah, melhor. Eu gosto demais dessa vinheta. Crive com a sua voz de seda, né? Vai tirando Crive. Crive fazendo a voz bonita aí, sensualizando, né? Quando cara, faz beijinho pro sabe o que é engraçado? Quando a gente gravou essa vinheta, eu tava falando, pô, vai ter melhores e piores. Queria fazer uma vinheta e tal. Aí eu falei pro Crive, eu posso eu fazer a gravação. Ele falou, não, eu posso falar melhores e piores. Eu falei, então fala aí. Aí ele virou e falou, fiz em um take só. Melhores e piores. Eu falei, essa mesmo. Essa. Todos vocês, não queimam nem. Eu falei, essa mesmo. Vamos melhores e piores, onde a gente comenta tudo de bom, de ruim, que a gente teve durante essa semana. Falamos de coisas boas, coisas ruins, indicações, mas eu queria iniciar neste podcast uma partição do melhores e piores. Que é a igual arte do rolinho, basicamente. A gente usa melhores e piores pra falar de comentários. Aí, Carlos, tô copiando aí, pouco. Recadinhos. Tô copiando pouco, prorrogação. Então falamos de comentários, falei em comentários de destaque, tivemos alguns aqui. Então o primeiro comentário é do Eli Carpo, meus pêsames pelo estupratão. Olha só, aí, a mensagem do Eli Carpo, nosso querido Eli Carpo, aí do Nianguete. Obrigado, Eli Carpo, estamos juntos, sempre estaremos. Daqui a pouco vão me chamar de Miley Cyrus, que eu enterrei meu alter ego. É, exato, exato. Aí ele colocou, teve um comentário, Gabriel Queiroz, também ouvinte do Prorrogação, muito bom, hip BB King, é, Tomás Decida-se, fica aí, Tomás Decida-se, prefiro quando falam foda-se, mas tá aí, Arthur melhor que estupro aí, ó, alguém apoia a mudança. Alguém, né? Aí o Gabriel Queiroz fez a seguinte pergunta, pra você, Arthur. Recomendo uma cerveja forte para tomar no frio. Aquele abraço. Cara, não tem mistério. Se é uma cerveja forte para tomar no frio, pega uma Bock ou uma Porter. Qualquer cerveja nesse estilo vai dar certo. Ou se você quiser mesmo dar uma esquentada, tá? Um frio legal, pega uma Tripel, uma do Bell. São belgas bem alcoólicas. Você encontra no mercado facilmente delas. Você pega a Shimai, é uma que se encontra facilmente em mercados. Shimai, uma ótima cerveja de inverno. Ou você quer uma coisa mais leve, pega a Erdinger alemã. Erdinger Dunkel. Também vai servir de boa pro inverno, você vai ter uma boa cerveja em mãos. Olha só. Eu tenho uma Dunkel aqui em casa, eu gosto da Dunkel, cara, muito gostosinha. Olha só, que dicas maravilhosas, hein, ó. Curtam essas dicas, porque essas cervejas aí vão te salvar da Skol. Vai por mim. Cara, falando em Skol, vocês viram o negócio do Twitter da Itaipava? Não. O que foi? Então, a Itaipava, ela automatizou a resposta de Twitter, tá ligado? Então, tipo assim, eles pegaram uma mina muito gostosa, uma atriz, né? E usaram ela como se fosse o verão, tá ligado? Aí disseram que ia acabar a propaganda com ela e falaram assim, gente, o verão tá indo embora, não vamos deixar o verão ir embora, tá ligado? Quem quiser que o verão fique, fala pra gente, tá ligado? Isso no Twitter, tá ligado? Mais ou menos assim. E automatizaram a resposta, tá ligado? Tipo assim, eu não lembro exatamente, vou colocar o link da parada pra vocês no post, mas é uma parada, tipo assim, qualquer resposta que a pessoa mandava, aí virava assim, obrigado, aí dava o nickname da pessoa, né? É, aguarde só agora pra campanha pegar. Ah, algo desse tipo, entendeu? E nego zoou a parada inteira, né? Escrevendo assim, porra, essa água de mijo aí que vocês vendem, aí mandava a resposta automática, tá ligado? É isso aí, confia, é só esperar que a campanha vai pegar, tá ligado? Assim, caraca, nego escrotizou a parada. Agora é só torcer pra essa campanha dar certo, beijos isso, e muito gelados, né? Cara, mas nego escrotizou ao extremo, tá ligado? E a campanha ficou rodando uma semana, velho. Foi um dos erros de propaganda de marketing atuais mais lindos que eu já vi, cara. Não, eu vou botar melhor, que eu lembro que foi a melhor, cara. O cara botou na resposta, eu queria que a campanha pra Itaipava não me mandar direto pro banheiro depois de beber apenas um copo. Eu que espero que essa campanha dê certo. cara, genial, velho. Bem, muito interessante, inclusive, Itaipava, cerveja bosta. Vou comentar aqui do Fernando, olha só, o Fernando tá até aqui, ele tá. Não sabia que Constantine passava na mesma hora de The Big Bang Theory. Eu particularmente achei uma boa série, falando de Constantine. Nada demais, mas dá pra matar um tempo. Ele falou que talvez a única série que a DC consiga audiência nesse horário, mas também não é nada, meu Deus do céu, é Gotham. O Nada Meu Deus do Céu tem a ver com a audiência, tá? Ele tem vários problemas com pontuação. Gotham. Ele falou, até porque todo mundo sabe que o morcego é o maior budget marketing, não sei se esse é o termo correto, mas achei legal, da DC hoje em dia. É o termo correto, Carlos? Budget marketing, acho que não, cara. Eu acho que sim. Cara, você poderia ser tipo... depende. Dá pra encaixar um pouquinho de budget marketing nisso, mas não é exatamente isso. Sabe por de tudo? Sabe com quem que Gotham vai concorrer à audiência agora? Não, sei. Supergirl. Eita, que beleza. Que bom, a gente tá comentando dela bastante. Aí ele continua. Eu gosto muito mais deste novo padrão de beleza das mulheres em filmes que a gente comentou no último. Em geral, minas mais normais. Apesar disso, a Margot Robbie... Mesmo não estando tão nisso, tá sensacional de Harley Quinn, concordo. Sabe o que eu descobri sobre a Margot Robbie esses dias? O quê? Que ela é gata? Eu já sei. Não, que ela tem 23 anos. Porra, caralho, dá pra eu pegar. Dá pra eu pegar, velho, também. Porra, eu olhei aquilo e falei, velho, como assim? A mulher tem, tipo, 2 anos só mais velha que eu. Cara, eu já tenho um combinado com a minha namorada. Se eu tiver a oportunidade de pegar ela, eu tenho autorização. É o acordo, né? Acordo todo namorado faz esse tipo de acordo. Eu acho que todo namorado devia ter esse acordo pra ela e pra Scarlett Johansson, tá ligado? Eu sempre faço esse acordo. Se eu tiver uma oportunidade de transar com alguém, é tipo, alguém que me livre, assim, sabe? Uma pessoa, sabe? Aí eu sempre escolho, tipo, Scarlett Johansson, agora Margot Robbie. É, eu quero lá o de Arlequina ainda, velho. Sonho de consumo. Ah, é, vamos lá. Ele falou, continua. O B.B. King foi um gênio incontestável. Marcou a história da música. É, e eu mesmo, que não gosto muito de blues, acho as músicas dele sensacionais. Apesar de que eu não escutaria em meu dia a dia. É, bom podcast. É, PS, Arthur, você pode tentar sair do estupro, mas o estupro não sai de você. É, chega uma hora nessa. Essa foi boa. É, e seguindo a onda de videogames, que eu comentei de um jogo indie, no último, inclusive, respondendo a sua pergunta que você fez no último, podcast só tem para plataformas da Sony. O Unfinished One, infelizmente. É, ele continua aqui. Ele deixa algumas recomendações de jogos indies para todo mundo agora. Papers, Please. É, não vou cortar a sinopse dele, tá? É, Papers, Please, Rogue Legacy e Plug and Play. Eu já joguei Papers, Please. É muito bacana. Tem uma história muito interessante. E é bem legal. E Rogue Legacy, que, cara, é o melhor roguelike que eu já joguei. Rogue Legacy. Na casa do meu cunhado, é muito legal o jogo. Rogue Legacy é muito bom. É, quem tem PS Plus provavelmente já tem, porque saiu de graça já. É muito bom o Rogue Legacy. É, Plug and Play, já vi vídeos, já vi um monte de coisa. E acho que vou jogar, hein? É, aí ele ainda continua terminando o seu adendo ao comentário anterior. É, nunca esperaria o Lucas comentando o álbum do Kendrick Lamar. Você vê, mundo dá voltas. É, estou realmente surpreso. É, mas Lucas, pra mim, esse é um dos melhores álbuns de rap da história, em minha humilde opinião de merda. E vou além, com essa mixtape, simplesmente entra no meu top 5 de rappers. É, não é uma mixtape, é isso, é pra ver como essa pena tá errada. Porra, Lucas, você é foda também, é que o Fernando já é ouvinte antigo, ele tá ligado como é que funciona os bagulho. De todos os tempos, ele falou, Notorious fica fora do meu top. É, cara, eu acho que o Kendrick Lamar, ele tá pra se tornar realmente um dos maiores rappers da história. Concordo com você, Fernando. Principalmente pela carreira dele, por tudo que ele tá construindo. Ele vai lançar um álbum melhor do que o outro. E agora talvez ele esteja revolucionando a música. Então, sim, a sua opinião de música não é tão confiável, mas você tá certo. É, aí ele fala, a Arthur, sobre o caso de sua namorada ter distingido ligação, e aí você estar foda em uma situação sexual. É bem estranho, né, tu falar que você está foda numa situação sexual. Exato. Exatamente por isso. Numa foda. Só posso dizer uma coisa. I know... Cara, você escreveu errado, Fernando. É, ele escreveu, I know that you feel, bro. Gente, ô inglês. Olha só, certo seria, I know what you feel, ok? Ou I feel your pain. I know what this feels. Correção à parte do nosso inglês de merda, obrigado, eu preciso disso. I know that feeling. Cara, tem várias alternativas, Fernando, mas a sua tá errada, tá? Só pra constar. Então é isso. Comentáriozinhos que a gente teve no último podcast. Inclusive, tivemos um podcast, um cara lá falando bem do Trelles, que inclusive quero agradecer a um dos nossos leitores que contra-argumentou ele. Muito obrigado, tá? Obrigado mesmo. Porque nossos leitores são uma maravilha, já respondem os caras. Então é isso, comentáriozinhos. Então, não deixe de comentar no nosso próximo podcast. Comente. Por favor, galera, comentários aí. Só pode ter uma notificação. A gente não tem rede social pro MyGuest. Tem os e-mails assim. Do MD. Você pode mandar pro e-mail do MD. Mandar e-mail também, né? A galera manda e-mail. Você pode, ó. Menção no Twitter. E-mail, por enquanto, no e-mail do MD. É, menções no Facebook também. Comentários de Facebook, comentários no site, faremos uma peneira, comentaremos os melhores e quem sabe até os piores aqui no Melhores e Piores, que é o quadro que também vai ter interação com a galera. Então não deixe de comentar, só avisando que se tiver muito, não vai ser todos, tá? Você só alguns. Cara, eu só acho que a gente devia criar um negocinho pros comentários bem escroto, igual é o recadinho das paródias do Braincast ou do Whitecast. A gente devia ter comentado, a gente tem que criar um nome tosco, porque a gente é mestre em criar um nome tosco. Cara, a gente já tem um que chama Arte do Rolinho. Então, mas a gente tem que criar outro nome tosco. Ah, cara, sei lá. Isso surge com o tempo, surge com o tempo, surge com o tempo, a gente já tem a melhor vinheta. Não tem. Então, vamos lá. Cara, que a gente tem a vinheta do Valente, é a melhor vinheta que tem. A vinheta do Valente. Não é. É a vinheta do Valente, é a melhor. Inclusive, eu acho que a gente deveria escutar ela agora. O que você acha, Carlos? Porra, lança aí, viado. You need to die. You must die. Cara, é o melhor vinheta de todos os tempos. É a melhor vinheta de todos os tempos, cara, maravilhosa. Então vamos lá, melhores e piores. Carlos, quais são os seus melhores e piores? Então, eu vou ter dois melhores dessa vez, não vai ter uma porrada, tá, galera? Agora sim. Primeiro, eu vi The Imitation Game. Tá na Netflix, saiu já, galera. Quem precisa ver, não precisa baixar mais não, não precisa piratear não. Netflix na vida da pessoa fazendo bem. E o filme é muito bom. O filme, ele... Sabe aquele... Tem aquele clichêzão de filme de gênero, o Caramba 4, tipo... Como a gente falou, do Uma Mente Brilhante e tudo mais, esse tipo de coisa. Tem meio esse clichêzão. Ele tem esse ritmozinho mais básico desses filmes de gênero, mas também não tem, tipo... Ele toca em assuntos mais delicados durante o filme. Ele toca sobre homossexualidade, toca sobre a mulher ser forte. Naquela época da Segunda Guerra Mundial, como é que a mulher era uma posição abaixo do homem, quando ela colocada abaixo. E ele vai tocando nesses pontos e é um filme bem maduro, um filme bem legal de se acompanhar, um filme divertido. Um filme que ele tem quase 2 horas, mas ele ainda é tão longo, nem nada assim, tá? Então, porra, é um filme muito legal de se assistir, tem história bacana, mas história que, né... Era uma daquelas histórias de Segunda Guerra Mundial que... Cara... Surgem. É uma história real, né? Eu sei que é uma história real, tá ligado? E isso que é o mais legal, tá ligado? Porque ele... Mesmo sendo uma história real, não sendo uma história fictícia, ele pega esses pontos que geram discussão ainda hoje em dia, tá ligado? Como feminismo com parte de homossexualidade, esse tipo de coisa assim. E tá lá no filme, tá ligado? Tá bem, e tá bem trabalhado no filme. E tem... E o Cumberbatch é muito bom, a... Ah, esqueci o nome da porra da mulher que é a namorada do Thor. Porra... Não é a Keira. Não. Não é a Keira King Grey? Ela tá nesse filme, tá? Tá, acho que tá. Entendeu? Porra, estão muito bem nos personagens e tal. Então, porra, o filme vale a pena. O filme é muito bom. Tem. A maioria dos grandes atores ingleses estão lá no filme, tá ligado? Então, porra, tirando aquele. Os consagradão, mas os novos grandes atores do filme, de ingleses estão no filme. Então é bem legal de assistir. Um outro melhor, rapidão. Ontem acabei, não sei se é novidade pra alguém, não foi novidade pra mim, cara. E após o jogo do Botafogo, que tava passando na Rede TV. Oh, né, que maravilha, hein? Pra segunda divisão. Mas o mais legal é que eu descobri que todo sábado tem um programa na Rede TV, TV aberta, gente, sobre e-games. Olha só que coisa, hein? Que legal, cara. Tipo, eu me surpreendi muito. É um programa de mais ou menos meia. Tem um programa, tá ligado? Mas é um programa que, porra, é divertido. É, esse programa eles conversaram com a mina que é a Dinossauro Games, questão de 10 minutinhos, 5 minutos que eles conversaram com ela. Mas eles, se eu não me engano, cara, não lembro qual jogo que eles trabalhavam, mas todo jogo tem uma temática de um jogo principal, onde rola uns confrontos entre equipes e tudo mais. Eles chamam alguns convidados, assim, até por via Skype e tudo mais. É bem legal o jogo, eles trazem as notícias, assim, nessa parte de games e tudo mais. E o legal é que, pô, e games ganhando espaço numa emissora e TV aberta, cara. Isso é bem legal pro meio, pra tudo mais. E grande atitude da Rede TV, tipo, pegando uma tendência que tá aí no mercado gigantesca, fazendo muito dinheiro e botando pra ver o que vai acontecer, cara. Sim. Achei muito foda. Vale a pena dar uma conferidazinha no programa, acho bem legal. Se eles quiserem dar um retweet pra gente aí, ó. Ó, show. Os Sim. caras já estão até uma gama de fama aí, então, porra. É, inclusive. É, eu não gosto muito de youtuber gamer, mas eu já vi essa Dinossauro Game. Ela é gatinha, hein? Você é gatinha, é só por causa disso. São Paulo, né? Que São Paulo. É só por causa disso, hein? Essa Dinossauro Game é gatinha. É, mas é só isso que eu tenho pra falar dela, não tem mais nada, nunca vi. É, cara, tipo, eu vi o canal dela e tal. No... Deve ser tipo games normal, tipo. É, YouTuber eu não acho nada demais, tipo, a gente pra caralho é quase 400 mil pessoas que ela tem no canal dela, com muita gente. É, é foda. Mas. Porra, legal. Mas é gatinho. Parabéns. E parece que ela é simpática. Eu, se eu não me engano, eu torço pro São Paulo. Acho que eu ganho uma parada dessa. Me ajuda aí. Arthur, os melhores e piores? Cara, meu melhor é ser algo inusitado. Mas faltando cerveja, vou dar uma coisa diferente. Vou recomendar uma vodka. Hoje eu tive... Tô formando como sommelier profissional de cervejas, né? Hoje eu tive uma aula de destilados. O dia inteiro sendo alcoolizado, desde café da manhã. E a gente fez testes cegas de diversas vodkas, inclusive vodkas caríssimas, absolute, e uma vodka nova de Santa Catarina foi lançada no final do ano passado, chamado Kalvelag. Kalvelag, é bem simples de achar. pelo menos em Santa Catarina, deve estar começando a exportar para os outros estados. Ela tem um rótulo que lembra um símbolo viking, o site delas é um barcos vikings, é bem interessante, principalmente o pessoal que é fã, né? Adora a série Vikings e tudo mais. E a vodka custa R$40. E ela participou do concurso de São Francisco World de destilados, mais de 1.600 vodkas inscritas e ganhou prata. Porra, foda, Alex. É uma delícia a vodka. Eu não gosto de vodka. Eu normalmente não consigo sentir cheiro de vodka. Eu não me dou bem com vodka. Eu tenho mais experiências no passado com vodka. Essa foi a única vodka que eu tomei com gosto. E eu tomei uma outra vodka lá, que era uma cristal. O pessoal deve conhecer, que é uma garrafa de Cranium. Red Crystal. Foi a segunda que eu mais gostei, e a diferença de preço é absurda. De R$750 pra R$40. E eu gostei mais a de R$40. Bacana. Tremenda aí. Vodka, ela vai aumentar de preço com o tempo. Certeza, principalmente depois que foi premiada no final do ano passado, começou agora a exportar. Quando ela popularizar, ela vai aumentar o preço. Então eu recomendo comprarem uma garrafinha, deixar no armário. E pelo amor de Deus, não misturem isso com um energético. Cara. É, primeiro não misture com energético. Segundo, vodka dá ruim, hein? Não toma muito, não, que vodka dá ruim. Mas Arthur, tu não é russo, cara? Como é que tu vai? Eu sou russo, mas eu a diferença. Quando eu era jovem, eu tomava a vodka da minha avózinha, da minha baba. É diferente a vodka russa da vodka de mercado. Sim. Não é nem comparável. A vodka russa, na verdade, ela é pior, ela faz muito mais mal pro corpo, porque ela não é destilada muito bem. Mas ela é muito mais adocicada. E a vodka artesanal é feita com batata. Todas as vodkas feitas por indústria é feita com grãos. Então o gosto é muito diferente. Saquei. Qual é o próximo? E o meu piores é uma HQ que eu fiquei muito decepcionado. Foi uma das que eu mais esperava ser lançadas, foi O Despertar, ficou no Brasil, que é The Wake, que em diversas listas de pessoas que eu acompanho foi considerada uma das melhores HQs independentes do ano passado. Foi muito, pô, o pessoal tava dando um hype desgraçado. Eu adoro HQ de suspense, adoro Monstro Pântano e outros do gênero. Tava louco pra ler uma boa HQ de suspense nova. Ela é curta, só duas edições, que podia ser uma só, honestamente, porque são duas fininhas, tipo Demolidor Fim dos Dias. Mas foi dividido em duas. A primeira parte é ótima, e a segunda é uma merda. A segunda é uma merda, parece ser duas obras diferentes, e eu pessoalmente fiquei muito decepcionado com a segunda parte, eu esperava algo muito mais por causa da qualidade da primeira. A segunda dá um pulo temporal, com vidas passadas, alienígenas, sabe? Caga. Caga a base. Essa aqui é do Snyder, não é? Ah, não vou lembrar o nome, cara. Se eu botar no Google, pessoal, acho. E a premissa era tão interessante. Seriam tipo sereios, tritões, uma parte evolucionária humana que ficou escondida no mar. E daí vai uma pesquisadora de vozes de baleias, elevada uma base no ar, onde eles capturaram um. Ele foge, de repente mostra que são vários. É bem que é coisas de um ambiente fechado, água vazando, tipo tubarões, só que são tritões te caçando, as pessoas se escondendo, morrendo um a um. É bem um suspense mesmo. E o segundo não, o segundo caga tudo, é um futuro militar, tipo Hunger Games, onde o governo é corrupto. É uma bosta o segundo. Saquei. Bem, meus melhores e piores. Primeiro melhor, tenho dois melhores. É um canal do YouTube, que o Arthur até já tinha falado antes, mas eu nunca tinha ido atrás. Chama Skullgram. Skullgram, eu não sei falar. Que é de um cara que ele fala de armas e escudos e armaduras, coisas medievais, ele fala de armas. Tá? Armas e armaduras. E, cara, ele manja pra caralho do assunto. Eu posso estar falando uma merda aqui, mas é o Arthur que... Não, ele manja pra caralho do assunto. Ele manja pra caralho do assunto. O cara fala de espada. Ele pega, por exemplo, coisas bem legais. Vídeos, por exemplo, pegando a espada do Kirito de Sword Art Online e falando por que ela não funcionaria. Sabe, explicando, pô, essa espada não funcionaria porque a guarda dela é ruim por causa disso. Ele entende, peso, assim vai. Ele entende de luta, ele entende do material, balanço da arma, tudo, equilíbrio, essas coisas, ele entende tudo dessas porra. Se eu não me engano, ele tem alguma formação em história medieval, uma coisa do gênero, ele entende muito disso. Eu vi um vídeo dele extremamente interessante que ele fala da porcentagem de ataques recebidos no crânio em estudos de corpos, então tipo de fraturas, vendo quantas vezes os caras morriam por uma pancada direta no crânio, ou tipo, ele vê que tem uma quantidade gigantesca de golpes diretos na mão, sabe? Assim, muito legal esse canal do YouTube. Se você gosta de medieval, de armas, espadas, esse tipo de coisa. Vale muito a pena, ele tem vários vídeos, bem bacana. Meu segundo melhor está tocando neste momento. Olha só que coisa, a vantagem de ser o dono da mesa de som. Ele está tocando nesse momento, que é um disco de jazz sensacional, que é o The Epic, do Kasami Washington. Acho que eu pronunciei o nome dele corretamente. Ele é um jazzista já de algum tempo já. Ele participou de vários álbuns, de diversos artistas diferentes, diversas produções diferentes, produções de filmes, de videogames e tudo mais. E ele lançou esse álbum, o The Epic, que por enquanto é o segundo melhor álbum desse ano, mais um dos melhores últimos anos. Inclusive, eu acho que ele é melhor que todos os álbuns de jazz de 2013 e 2014. Sim, provavelmente ele é. É um álbum excepcional. Como eu posso dizer? Ele é gigantesco, começa daí. A gente está tocando aqui, acabou a primeira parte do álbum agora, está começando a segunda. Ele tem três partes diferentes, disco 1, disco 2, disco 3, ele é gigantesco. Não é um álbum que você vai escutar de uma vez só, então tome seu tempo, que seja bastante tempo, ou saiba que você vai escutar ele em partes. Mas o mais interessante é o quão bem esse cara entende de jazz. Ele consegue trabalhar diversos aspectos de um mesmo gênero, principalmente nos três. Você vai ter um primeiro, em que ele vai trabalhar um jazz mais essencial, mais purista. Um segundo, em que ele vai começar a trabalhar diversos ritmos, no caso esse aqui que está tocando agora, diversos ritmos diferentes, tem até um pouco de ritmos brasileiros, né? Então você vai escutar um pouco bossa nova, né? Até samba, um pouquinho assim, porque para quem não sabe, os dois gêneros vieram como origem base o jazz. E é muito interessante, porque na segunda parte ele começa a trabalhar todos esses aspectos, música africana e tudo mais. E no terceiro ele traz um estilo de jazz que é sensacional, que é um jazz espiritual. Uma grande referência aí, San Ra, por exemplo, em que você vai ter esse jazz magnífico, né? E é interessante porque ele trabalha tantos aspectos de um mesmo gênero de formas tão únicas e tão diferentes, que realmente o nome do álbum faz jus ao que ele representa. É épico. Sabe, ele no final ele realmente está colocando o jazz em um pedestal e mostrando o quão épico ele é. É sensacional, um álbum fenomenal, recomendo a todo mundo. E é isso, para os meus melhores, Kasami Washington e Skullgram. Então é isso, melhores e piores, obrigado. Nenhum piores, Lucas? Não, nada. Melhores e piores é só dois, tá? Só dois. Se fosse um pior, seria um pior e um melhor, tá? É isso. Não esqueci que você tinha dado dois. Eu falei dois, o canal do YouTube e esse álbum. Então vamos pro encerramento desse podcast. Então é isso, segundo Gasp Show piloto, que vai estar aí como Gasp Show 01. Inclusive todos esses podcasts vão começar com zero, tá? Porque são todos testes, tá? Então é isso, Gasp Show piloto número 2, um muito mais curto que o outro, né? Bem mais curto, bem mais rápido, bem mais dinâmico, espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer ao Arthur, foi chamado mais de Arthur dessa vez, um pouquinho mais. Eu ia fazer isso. Dessa vez eu não fui estuprador do parque de novo. Foi um pouquinho mais de Arthur. Aí teve uns estupros aí no meio, mas um pouquinho mais de Arthur. Também o Carlos. Então agradecer a vocês dois, agradecer a você, ouvinte. Muito obrigado a todos. E até o próximo Gasp Show. Até o próximo. Vamos ver se alguém mais resolve gravar essa porra, né, velho? Que porra. Tá foda. Fica fugindo. Tchau. Aí começou tarde também tchau. Dessa vez, né? Dá tchau. Tchau. Tchau. Falou, negado. Somehow shining fearless and bright. Can you see her? Her light is here. Teve o álbum novo do Faith No More, quem quiser escutar, ó, achei, ó, mais ou menos. Cara, eu vou ouvir. Eu vou ouvir. Eu sou um maior fã de Fate, cara. É, cara. Cara, você vai escutar, cara. Você vai perceber que não é tão impressionante, nem é nada demais, e é um comeback muito comum. Tipo isso. Eu não tenho... que inspirador, né? Eu não tenho nenhuma crítica ofensiva, assim como nenhuma positiva, entendeu? Nenhuma positiva. Aí tu olha. Ah. Fede no cheiro, tá suave. Não, assim, tem riffs. Cada riff fizeram pra ganhar dinheiro. Tem riffs. Como eles sempre usaram, variações comuns do Fate. É um álbum, assim, dá pra você escutar, sem problema nenhum, não desagrada ninguém. É música, né? É isso aí.